justiça. Devia mesmo era me entregar, me entregar. Quero tanto seu amor. Quando eu vi, foi love. Me entreguei no love. Quero ser seu love. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Foi cena de Caveirana Pelotinha. Como é que é? Banda Kim. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar. Me apaixonar. Perdi minha cabeça, amor. Fiz um chaminho só pra te atiçar. Devia mesmo era.